Thank you.

Thank you. Rádio Livre Capivara 96,1, agora 3:06 da madrugada. Agora já é terça, 5 de junho, né? Esse pouquinho começou 4 de junho. Ei, galera, Falsos Conejos, diretamente de Buenos Aires. Isso é diretamente de pouquinho. Podia mandar mais uma, né? Também acho aí. Vamos ver se os caras vão mandar mais um. Ah, não. Rolou uma discussão. Nós, mano, somos Falsos Conejos, obrigado a todo mundo e especialmente obrigado malditas ovelhas. Estamos aqui pela terceira vez em São Carlos. Eu acho que é a sexta, a séptima. Sempre que eu consigo, que eu estou perto, eu venho aqui para ver os amigos de malditas. É um prazer e uma honra tocar com eles. E boa noite. Ah, quem gostou? E aí, pessoal, quem gostou, vocês gostaram, um jeito de apoiar tanto malditas como conejos, é comprar os discos, as camisetas, as camisinhas e todas essas coisas. Galera, a festa não acaba, continua a discotecagem Boca Seca, cerveja agora R$2 ali no... Porra, então isso aí acabou, Falsos Conejos, galera. Não, acabou o palquinho, a chuva também acabou, mas ainda tem brejo, ainda tem conhaque. Acho que ainda tem refrigerante também e água. Quem quiser, galera. Bom, o som ao vivo, as bandas acabaram, mas o resto ainda tá rolando. A discoteca de Boca Secas voltando à ativa. E aí, galera, vocês que estão perdidos pela noite não vão aparecer? Essa é a Rádio Livre Capivara. Sejam bem-vindos e boa sorte.